Queridos irmãos, irmãs, eu venho em nome do Senhor Jesus agradecer a cada um de vocês pelas orações, pelas horas, pelo tempo que passaram diante do Senhor em favor da minha vida. Foram dias muito difíceis. Ainda não acabou. Eu ainda não estou totalmente restaurada, meu braço ainda está muito inchado. Eu vou passar amanhã ou depois, isso vai ser decidido amanhã de manhã, no hematologista, porque lá no hospital onde eu fiquei internado não tinha hematologista. Quem cuidou de mim foi um cardiologista. Então, a medicina aqui é muito, muito precária, mas Deus está no controle. O Senhor já tinha me mostrado que algo iria acontecer, eu só não sabia o que era, mas Ele tinha me mostrado a vitória, e eu creio na vitória. E eu sei que vocês também creem. Por isso oraram, por isso creram, por isso jejuaram, por isso contribuíram. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por tudo, tudo, tudo. Cada um de vocês, cada irmão, cada irmã que se dedicou a orar pela minha vida. Saiba que foi o Senhor que me salvou. Não tinha como o sangramento que saiu na urina, nos poros e por todo o corpo, na pele, tô completamente toda roxa, todo esse sangramento. Na hora que eu estava recebendo o alta, o médico falou que esse sangramento tinha uma direção, que era o cérebro. Mas Deus não permitiu que fosse para o cérebro. Ele fez sair por tudo quanto é lugar. Ele desperdiçou muito sangue mesmo. Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha tido, e espero nunca mais ter hemorragia, porque é algo horrível. Agora, eu peço aos irmãos que continuem orando para que eu sare dessa trombose completamente e também da anemia. Então, eu estou com uma anemia muito grande por causa da perda de sangue. Eu não aguento ficar em pé na beira do fogão para fazer um café. Eu estou muito fraca mesmo. Então, continue orando por mim, para que Deus possa completar a boa obra que Ele começou. E eu sei que Ele vai completar. Eu sei, eu tenho certeza que Ele vai completar, porque Ele é Deus. E Ele falou que vai completar. Há dias atrás, já faz não sei quantos dias, 15, 20 dias, eu estava orando e o Senhor me mostrou uma sepultura fechada. E eu perguntava para o Senhor, perguntei para o Senhor várias vezes o que significava aquela sepultura. E ele não falou. Mas ontem pela manhã, estava deitada, porque eu estou ficando o tempo mais maior tempo possível deitada, de repouso, o Senhor falou rapidamente comigo, do nada, o Senhor falou comigo: filha, aquela sepultura era para você, mas eu fechei. Então, eu só tenho que louvar a Deus, bendizer o nome do Senhor, porque Ele é bom. Não há Deus melhor, não há Deus maior e não há Deus tão grande como o nosso Deus. Eu louvo a Deus. Eu amo meu Deus. Eu adoro meu Deus, porque Ele cuida. E Ele cuida de cada um de nós. Muito obrigado, em nome de Jesus, e que Deus derrame bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um de vocês, sobre a vida de cada um de vocês, sobre as suas famílias, que mal nenhum chegue à tenda de vocês. Em nome de Jesus, por causa do temor do Senhor que está sobre vocês. Muito obrigada. Que Deus os abençoe. Mas a luta continua. Continue lutando comigo até eu vencer essa batalha completamente. E eu sei que eu vou vencer. A pior parte já passou. Eu acredito, ainda que agora seja mais lento na recuperação da anemia, mas também vai se recuperar, vou me recuperar, porque o Senhor é Deus. Então, estou tomando os remédios, comecei a tomar os remédios que o médico passou, vou passar em outro médico, se tiver que tomar outros remédios também vou tomar. Eu sei que o Senhor vai fazer o melhor e que Ele tem o melhor para a minha vida, porque Ele é Deus. Muito obrigada. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu não tenho como agradecer a cada um de vocês. Um grande beijo e que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.